As câmeras me vigiam por todo lugar por onde ando. Tenho mais privacidade, a minha vida segue um plano. São códigos e números digitados em sequência. Meu rosto está sendo visto em vários lugares com frequência. Sabem meu nome, eles ligam pra minha casa com a informação precisa do que gosto e do que me faz falta. Me oferecem produtos irrelevantes. Eles tentam me convencer pra que eu seja mais um assinante, pra que consuma seus produtos descartáveis, pra que faça mais uma dívida pra alimentar o seu alarme, pra que o mesmo acione quando atrasar a prestação. Meu telefone irá tocar, mas um robô sem coração. O mesmo que oferece é o que te liga pra cobrar. Acordos irrecusáveis eu sei que vão me ofertar. Tenho que me cadastrar até pra usar o seu toalete. O círculo está se fechando e nos fazendo virar marionetes. Compro o que eles querem, usamos o que eles mandam. Não temos opinião própria, nenhuma voz agora se levanta. Eles precisam saber exatamente o que estou fazendo, qual a minha necessidade, remédio ou veneno. Eles traçam meu perfil e me oferecem o que eu preciso. Sabem com exatidão a direção do meu caminho. Me sinto controlado por algo que eu não enxergo. Não posso mais alimentar o controle do meu cérebro. São poucos os que percebem que até os que se opõem ao sistema são negociados como produto. Se por um acaso esse sistema sair dos eixos, isso geraria um caos. Essa desordem afetaria até a existência da nação. É raro os poderosos aparecerem para controlar essa indústria de informações. Avisan por la emisora de un control mental. Salir a detonar una dosis de libertad. Las cámaras rastrean cada risa como delictual. Mi identidad registran, ellos quieren sentenciar. Suenan balizas cuando nuestro porvenir se enferma. Espiarán mis letras, buscarán crisis existencial. Toman la daga sistemática, ellos buscan legislar. Controlarán tu malestar hasta la forma para hablar. Sumido en música, el idioma de expresar. Arrastrado en las fronteras del querer soñar. Escasea todo el tiempo y baja nuestra calidad. Llamadas perdidas para sabios de alegrías. Correrás sin descansar para escapar de la monotonía. Con la huella digital se adueñan de tu mundo personal. Serás escoria, una mesa llena de fotografías. Son vidas cautivas. Por consecuencia, como as pessoas recebem informações que saciam seus descontentamentos e insatisfações, eles voltam à sua vida normal, retomando uma vida tranquila. A informatização fez com que a nossa consciência fosse vista como um produto da mídia. É um sistema de controle astuto. Despertem-se da ilusão.